Jeová, eu te adoro. Contigo eu faço proezas. Tudo que eu sou vem de ti, meu Senhor. Jeová, eu te adoro. Everlasting Father, everlasting Father.